Agora eu vou te fazer uma proposta que se alegrou meu coração. Eu sei que você tem palavra, é amigo muito bom. Então, se ser honesto, toca pra cá então. Já vem raiando um novo dia, uma noite se foi, outra virá. Gente que para, corre e anda pra casa, ou senão, pra trabalhar. Carro que para, passa e buzina. Sol, garoa, chuva e neblina. E neblina, e neblina, e neblina, e neblina, e neblina, e neblina. A menina sorri, a velha olha. O bombom do menino foi ao chão. Olha o jogo, é gol, é juventude, caridade, carinho, salvação, multidão, carnaval, sinal fechado, alegria, anedota de salão. Evoluída, um sorriso, um salário, prestação, melodia, viola, a terra gira, bangalô, poesia, barracão, um amor, um letreiro, fantasia, uma porta, uma flor, samba e Maria, samba e Maria. Penso, pra onde eles vão? Quem vem lá? Quem passa? Quem olha? Para e entra. Lá se foi meu tempo de sonhar. Tempo de sonhar. Quem passa? Quem olha? Para e entra. Lá se foi meu tempo de sonhar. Tempo de sonhar. Evoluída, um sorriso, um salário, prestação, melodia, viola, a terra gira, bangalô, poesia, barracão, um amor, um letreiro, fantasia, uma porta, uma flor, samba e Maria. Eu olho pra tudo e até penso, pra onde eles vão? Quem vem lá? Quem passa? Quem olha? Paria. Lá se foi meu tempo de sonhar. Quem passa? Quem olha? Para e entra. Lá se foi meu tempo de sonhar. Passa, quem olha, para e entra. Lá se foi meu tempo de sonhar.